Talvez você esteja muito tempo em frente ao tanque de Betesda, esperando um milagre que ainda não aconteceu. Talvez vem se arrastando entre a multidão, esperando uma chance para tocar em Jesus e receber libertação. Quem sabe em um leito abandonado, sem amigos do teu lado, foi entregue a dor, ao pranto e à solidão. Já deu voltas no deserto, já gritou, porém não viu muralhas irem ao chão. Já gritou misericórdia para o filho de Davi, mas parece que ele não parou pra te ouvir. Te alegres porque Deus está aqui, é o momento de Deus agir. É o momento de Deus mostrar a saída, é o momento de Deus devolver a vida, é o momento de Deus dizer que você pode, é o momento de Deus repreender a morte, é o momento de Deus curar as feridas, é o momento de Deus fazer o milagre, é o momento de Deus. E quando Deus manda, a muralha se afunda e a porta se abre, é o momento de Deus dizer te levanta, toma a tua cama agora e anda. É o momento de Deus te dar a vitória, te encher de unção. O momento de Deus pra tua vida, irmão, é agora. É o momento de Deus parar a multidão, dizer tua fé te salvou, receba a libertação. Abra os teus olhos e veja, tua bênção chegou. É o momento de Deus. Momento de Deus. É o momento de Deus mostrar a saída, é o momento de Deus devolver a vida, é o momento de Deus dizer que você pode, é o momento de Deus repreender a morte, é o momento de Deus curar as feridas, é o momento de Deus fazer o milagre, é o momento de Deus. E quando Deus manda, a muralha se afunda e a porta se abre, é o momento de Deus dizer te levanta, toma a tua cama agora e anda. É o momento de Deus te dar a vitória, te encher de unção. O momento de Deus pra tua vida, irmão, é agora. Devolver a vida, é o momento de Deus dizer que você pode, é o momento de Deus repreender a morte, é o momento de Deus curar as feridas, é o momento de Deus fazer o milagre, é o momento de Deus. E quando Deus manda,